tabacabacá. E não digas que não, eu sei que fazes tanto que eu pego na tua mão. Tabacabacá, tu não sejas maroca, só quero dar um beijo no canto da tua boca. Faz um tal que eu pego na tua mão. Dá cá, dá cá, dá cá. Tu não sejas maroca, só quero dar um beijo no canto da tua boca. Dá cá, dá cá, dá cá. E não digas que não. Eu sei que faz um tal que eu pego na tua mão. Dá cá, dá cá, dá cá. Tu não sejas maroca, só quero dar um beijo no canto da tua boca. Dá cá, dá cá, dá cá. E não digas que não. Sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Dá cá, dá cá, dá cá. Tu não sejas maroca, só quero dar um beijo. A partir de hoje chego às duas, três ou quatro. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Pois meu amor, viver assim eu já estou farto. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Saber que fazer, ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Teu amor preciso de cansado, chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Teu amor preciso. Nós não são duas, nem três, nem quatro. São exatamente que horas? 10:30. Olá, bom dia, Leonel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, muito bom dia, caros amigos ouvintes. Mais uma vez aqui na vossa companhia para a música portuguesa, bem entendido, mas não só, também para as dedicatórias dos nossos ouvintes, não é? E, em plus, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est le dimanche, le 6 mars, le jour de la fête des grands-mères. Donc, si vous souhaitez faire un petit coucou à votre mamie, n'hésitez pas à nous appeler au 02 38 63 68 00. 02 38 43 48 00. Rien à voir. Alors là, je sais pas quel est le numéro que j'ai donné. C'est moi qui a été absent, c'est toi qui sais pas le numéro. Alors, en plus, c'est même pas le mien, je sais pas d'où je sors ce numéro. Alors vas-y, répète, 02 38 43 48 00. Ok, donc appelez-nous à ce numéro-là, hein, pas celui que je vous ai donné moi, parce que j'ai dit n'importe quoi. Les auditeurs, ils connaissent bien le numéro. Oui, je pense, mieux que moi. Et appelez-nous pour faire une dédicace pour votre grand-mère, alors si vous le souhaitez, en choisissant une belle musique, ça lui fera certainement très plaisir. Après quelques semaines d'absence, je suis encore là. Tu es de pour retour. Pour embêter un peu Katia, et pour faire plaisir à nos auditeurs, espérons. Au contraire, bien sûr, ça fait plaisir. Et puis ça fait du bien de reparler le français un petit peu. Allez, tu es saudade, tu vas nous faire croire. Estavas em Portugal, estavas bem. Ah, estava. Bah. O sol, as temperaturas. Tu m'étonnes. Estavam boas. Mais bon, il faut revenir à la réalité. Le Portugal, c'est bien beau, mais il y a de quoi faire ici. Donc, on commence l'émission. N'hésitez pas donc à nous appeler pour vos dédicaces. Et puis, il y a un ami qui est là aussi, ami de nos éditeurs. Il va bien se présenter. Bien connu du programme de la radio. Hola, bon dia. Oui, bon dia, Katia. Et bon dia, c'est Lionel. Que é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Vim cá fazer uma visita, porque... É sempre bem-vindo. E eu estou aqui às terças-feiras e às sextas. E como acabou a caça, vim cá dar um bom dia aos meus colegas da rádio da Arco-Íris. Deixou os animais em paz durante este tempo, não é? Voilà. Temos os coelhinhos vão poder andar e correr. E criar um bocadinho. É verdade. Voilà. Portanto, aqui estamos e, por que não, ficar aqui um bocadinho connosco também para dar voz aqui neste programa do Telefone Toca. Portanto, muita música, não se esqueça, pode telefonar então para o 02-38-43-48-00 para, por que não, dedicar um disco à sua avó, que é a segunda mãe. Exato. Forte e que nos dá sempre mais carinho. É por carinho. Vezes, é carinho diferente. É o mesmo, mas é carinho diferente, o carinho de uma avó. É muito, muito, muito diferente dos nossos filhos, é verdade. A gente gosta deles, temos tudo bom e tenho... Eu tenho três muito bonitos e ainda onde tiver dois em minha casa. E é uma alegria. Mas um avô ou uma avó dá sempre mais carinho que ao pai ou à mãe. Porque... Sabes o que se dizia? Desculpa. A minha avó dizia, os pais educam e a avó e mimos. Criam e a avó mimos. É verdade. É isso mesmo. E é mesmo. É, senhor. Então, por que não, pode telefonar e dizer-nos como é que faz essa troca com os seus netos. Ou os netos com as avós, porque exato, não? Exato, podem ligar. Vamos lá, música! Andava a passear à tarde no jardim. Alguém me viu passar e dirigiu-se a mim. chega pra lá. Chega para lá, o meu Rebeca, aqui nas platinas da Rádio Alquiz, o melhor da música portuguesa. É no telefone, toca, não é isso? Exato, o 02 38 43 48 00. É isso mesmo, entra logo na cabeça. Super. Memória, uma carta memória de primeira classe. Super, j'ai pas beaucoup de mémoire. Beaucoup de giga, on dit. Tu parles. On continue avec Sou Camionista. É isso mesmo, e a nova música de Vitor Rodrigues. Il y a près quel? Ah oui, c'est vrai, j'avais une dédicace. Oh ben, je suis grave, moi. Ah. C'est de la part c'est de monsieur Jérôme. qui te trouble, non? Et au signor Lorenz. Alors, c'est de la part de Jérôme pour sa maman, pour moi, donc je le remercie. Et il souhaitait écouter Victor Rodrigues, Sou Camionista, en lui souhaitant un bon dimanche. E eu também ofereço esta música a todos os camionistas, porque sei por vezes estão estacionados aqui nos parques das autoestradas ou aqui à volta e ouvem a Rádio Arco-Íris. Por vezes temos mensagens deles. E para aqueles que também partiram lá onde anda a guerra. Ah, em Ucrânia, isso é bem que é muito português. Há três que são partidos, oui. São partidos de Portugal. De Portugal, é. Houve muitos camionistas carregados de tudo, de comida, roupas, etc. Medicamentos. E é bom ajudar estes nossos compatriotas aqui perto de nós, aqui na Europa. Força é incrível. E porque não, os nossos ouvintes também se podem pronunciar sobre esta guerra. O que é que eles pensam? Eu acho que pensamos todos a mesma coisa. Acho, sim. Vamos então ouvir a música mais alegre e dá mais boa disposição. Vitor Rodrigues. Eu saio da madrugada, eu entro da estrada. Viajo pelos caminhos, sigo o meu destino, coração chora. Eu vou e sigo em frente, mas na minha mente eu penso nela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro. Sou camionista, vivo na estrada. Vou pelo mundo, sou vagabundo. de Vita Rodrigues. Então foi para todos os caministas que estão à escuta da Rádio Arco-Íris, sobretudo para aqueles que fazem o internacional, que saem de Portugal e viajam por países diferentes. Então para eles, muita, muita coragem. É uma profissão bastante difícil, não é? Sair de casa à segunda-feira, entrar só sábado, toda a semana. E há muitos que não entram, é só quase de 15 em 15 dias, não é? Portanto, aqui ficou esta mensagem para todos eles. Agora vem aí uma música de Ágata. Voltei-me a apaixonar. A idade dela ainda se apaixona. Uhum. Então não há idade para isso, não é? Uma idade para amor. Portanto, a Ágata, ela que brevemente vai estar aqui connosco num espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris. O próximo espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris vai ser a Ágata, que vai fazer um grande show. Ela que vai estar em grandes palcos nacionais. E quando é que Portugal. Ela vem cá? Ainda não sabes. É o 30 de abril. É a primeira vez que vem cá ao Leão. É a primeira vez que acho que nunca esteve aqui. Portanto, nós, a Rádio Arco-Íris, tínhamos que receber uma grande artista, uma das vozes femininas da música ligeira portuguesa mais conhecida. Eu penso que é ela a principal das vozes femininas em Portugal. Das mulheres, sim. É das mulheres. Portanto, nós quisemos apostar num grande nome da música portuguesa e Ágata, atualmente, acho que é um dos grandes nomes. Vamos ouvir. Nunca mais volta ao passado. Chegaste agora, estou perdida no teu fado. Nunca pensei que poderia amar de novo. És fogo, lindo demais. Moreno, és minha sorte, eu quero mais. Mas voltou-se a apaixonar. Grande Agatha, grande senhora da música portuguesa, ela que atualmente, diz aqui o nosso amigo Lourenço, que ela que fez um quê? Ah, ela fez uma... Um regime? Um regime, uma dieta. Uma dieta. E perdeu quilos, não foi? Ah, perdeu bastantes quilos. Ela, bom, você é uma mulher com um bom físico, senhora. E uma bela cantora. Eu adoro a Dolby cantar. Ah, não nos cansamos as músicas dela. 62 anos, acabo por ver aqui na net. 62. É quase da idade do seu Lionel. Ah, não, é mais ou menos. É mais ou menos. Há dois anos, nem isso, nem e isso. E da minha é também um anito também de diferença. Aí, vocês vão estar todos contentes de a ver aqui então na rádio. Ah, vai ser para a nossa juventude. Dois fãs. E vai assinar autógrafos, vai tirar fotografias. Isso tudo, então, quem quiser, tem que reservar, não é? Certamente. Exato. E hoje, então, como dissemos ao princípio do programa, é um dia muito especial para todos nós, porque todos nós gostamos das nossas avós e hoje é o dia delas. É o dia, todos os dias é dia das avós, mas hoje é o dia da homenagem a elas, não é? Exato. Sim, mas estamos com poucos telefonemas. A gente é pensava de contar com mais telefonemas. Se calhar nem funciona o telefone. Se eu acho que sim. Oh, deixa ver. Se as pessoas não telefonam... Olha, e a patonalité. E é mesmo. Se calhar... Não me digas. Foi abaixo. Saí. Houve tantos telefonemas que até foi abaixo o telefone. Mas n'hésitez pas à appeler. Hein. On est là pour vos dédicaces. Vous pouvez nous appeler pour célébrer la fête des grands-mères. Se as pessoas não ligam, nós passamos à música inglesa. Exactement. Ah? Tiens, j'ai plein de nouvelles chansons. Tiens, ça y est. Allez. Ça y est. Ou alors c'est... Ouais. C'est du chantage, mais ça marche. On écoute Monde Novo. Ainda chamaram. Azevedo, ele que atualmente está fechado na casa mais vigiada do país. Já está a dar outra vez? Já está a dar outra vez. Então acabou agora há pouco o acabou Big Brother? Começou outro. Ah, está bem, bom, tchau. E ele atualmente está... E agora mais uma canção da vozinha, Ricardo Mateus, a vozinha. Diz-me porque partiste, me deixaste e foste para o céu. Recordo o teu lindo sorriso, lá te despediste deste medo teu. As saudades deixei meu pensamento, tua falta eu sinto a cada dia. A vozinha, preciso de alento, preciso de carinho, de sentir alegria. Esse sorriso marcado pelos anos é testemunho de toda a tua luta. Tua bondade fazia que te amasse. É impossível esquecer tua labuta. Doces lembranças que tenho na memória, as emoções vividas a teu lado. Maior riqueza são os meus pensamentos, que te recordam e levam-me ao passado. Diz-me porque partiste, me deixaste e foste para o céu. Recordo o teu lindo sorriso, lá te despediste deste neto teu. As saudades enchem meu pensamento, tua falta eu sinto a cada dia. A vozinha, preciso de alento, preciso de carinho, de sentir alegria. Esse sorriso marcado pelos anos é testemunho de toda a tua luta. Tua bondade fazia que te amasse. É impossível esquecer tua labuta. Doces lembranças que tenho na memória, as emoções vividas a teu lado. Maior riqueza são os meus pensamentos, que te recordam e levam-me ao passado. Recordações da vozinha aqui, Ricardo Mateus. Mas eu penso que é melhor dar carinho ao avô e à avó enquanto eles estão vivos, ir a vê-los a casa, dar-lhe carinho, apoiá-los, depois de ir para o outro lado. Sim, pensar neles, mas é melhor dar carinho antes. E é para todos igual, é verdade. Porque eu ainda agora estive em Portugal, estive lá em casa de familiares que já têm uma certa idade. Ele disse, antes quer que me venham a ver agora, do que depois. Exato. Agora sim, há o contacto físico. Depois levar flores. Depois não vale a pena vir a trazer flores, nem isso, nem aquilo. Tudo, é melhor vir agora. E isto ficou-me na cabeça. E agora com esta música fez-me relembrar essa frase. E penso que é melhor, é mais positivo ir a ver as pessoas enquanto elas estão vivas. A gente precisa delas enquanto estamos vivos. Porque depois de morto, não vale a pena. Vale, ter flores muitas... ou não, não faz mal, não as vimos. E há muita pessoa que não dá esse valor, isso é verdade. É melhor então visitar as pessoas enquanto elas estão presentes neste mundo. Agora a música que nos foi pedida. Alors, foi pedido Tony Carreira com A Minha Lisboa. Alors, c'est de la part de Eli e José pour la famille Cousin et Alves de Trenou. Avec un bon dimanche à eux. Et c'est également de part de mãe para a sua filha Filou, que está de parabéns hoje. E esse ouvinte que telefonou para desejar um feliz aniversário à filha Filou tem, olha, ouçam bem, 13 netos. 13. 13 netos, é 13 uma netos boa família. E 3 bisnetos. Ei, ao total são 16 netos e bisnetos. Parabéns, isso deve ser uma avó maravilhosa. Que era ser esperança. É verdade. Essa esperança que nos telefona e ela... praticamente sempre aqui para a nossa rádio. 16 netos e bisnetos. Olha que é uma avó. Uma avó e bisavó feliz, não é? Feliz, imagina. Eu desejo-lhe um ótimo dia e um bom domingo e tudo de bom que lhe desejo. E nós também, porque é uma senhora muito agradável, que telefona e que muito agradável. Dá-nos sempre muita coragem. É verdade. E há pessoas assim, então, nós também precisamos que nos motivem as pessoas para estarmos aqui e por isso liguem. Se não ligarem, olha, passamos à música inglesa. Hoje isto está um bocadinho calmo, não é? Tá, é verdade. Tá. Até achei que para o Dia das Avós ia haver mais ligações. Vão começar chamadas. A chamar quase ao fim do programa. Por vezes é isso mesmo. Depois eu não atendo, depois eu fico zangada e chateada, não atendo a mais ninguém. Estou a brincar. Vamos ouvir A Minha Lisboa. Não é bem esta música, porque o som não é terrível. Ah, então vamos procurar outra. Depois, então, passa outra e depois voltamos ao Tony Carreira. Força, tu vais... Queres que eu falo? Comblé, olha. Cherchez-moi en portugais. Que é que vamos hoje ao meio-dia? Cherchez-moi en portugais, mas trouvez pas. Qual é a... O almoço para hoje? Vai ser surpresa. Não sabes? Não, não sei. Não sabes, desta vez não sabes. E você, senhor Lourenço? Olha, eu já sei, quando saí de casa, ela disse-me, é rojãozinhos com um arrozinho. E com batatinhas. E batatinha. Ai, que bom. E uma saladinha. Bala. Ai, desculpe. Yeah. que em Alfama o fado já se faz ouvir. Lisboa, menina bonita, por ti eu me apaixonei. E olhando o castelo para ti, tantas vezes canta. A minha Lisboa está cada vez mais bela. Minha Lisboa, aqui na voz de Romana, também uma grande voz da música portuguesa, e Tony Carreira. Agora vamos ouvir uma canção dedicada à Nossa Senhora, que foi um ouvinte que pediu, não foi isso, Sr. Lourenço? Foi pedida de uma senhora da Chapelle, que quer ouvir uma canção que fala da Nossa de Fátima, para todos os auditórios que estão à escuta e para nós da rádio. O meu muito obrigado e muito desejo obrigado. Um ótimo domingo. Hey, dizem que há uma estrela a brilhar num lugar sagrado e de encanto, onde há sempre um mar de gente, de terras distantes vão chegar. Então, esta canção com vários artistas em maio, melodia de maio, exatamente. Agora vem uma canção também de Nossa Senhora, amiga Nossa Senhora, interpretada por a Ágata, e então esta canção oferecemos a todos os ucranianos. Olha, até calha bem tu dizeres isso, porque tenho uma pessoa que ligou desejando também muita força e que pensa muito nas pessoas que estão a sofrer na guerra neste momento na Ucrânia. Então, um grande pensamento para eles. E vamos ouvir então amiga Nossa Senhora. E Portugal está a fazer um esforço enorme para mandar comida, medicamentos e tudo. A população portuguesa é muito carinhosa e unida, e está a fazer grandes esforços para mandar, para ajudar os nossos amigos e para recolher também. Ainda ontem vi um programa na televisão. Todos os clubes de Portugal, todas as, em cada terra há praticamente uma associação de futebol. De futebol, sim. E foi pedido a todas essas associações para que sejam elas a emitir, por exemplo, há um ucraniano que chega a Portugal, vai à associação e os portugueses vão, é lá que se dirigem para tirar informações se alguém precisa de medicamentos, de apoio para guardar uma criança, para arranjar trabalho e tudo isso. Eu penso que é uma boa iniciativa isso. É, sim senhor, é uma boa ajuda. A gente está a ter que ajudar, que a gente de hoje à manhã não sabemos o que vai acontecer a nós, aos nossos netos, filhos, etc. Então vamos lá, Nossa Senhora Ágata. Muito bom dia. Bom dia. Olha, qual é o seu nome? É Manuela Santos. E queria certamente deixar uma mensagem, não é? Sim, é para dizer à minha filha que passámos uma boa noite ontem, que fiz 32 anos. Ei, a Charlotte. Sim, está bem. E também quero mandar uma mensagem para a minha mãe, Madame Quintião. Sim. Que tem 33 bisnetos e tem 32 netos. Grande, grande família. E vamos festejar os seus 90 anos no fim do mês. Boa idade, boa idade. E bom aniversário. Voilà. E um bom dia para vocês todos, beijinhos. Igualmente para vocês todos. Olá. E para toda a gente. Pronto, bom dia. Bom dia, bom domingo. Quem é que nos ajuda noite e dia? Muita gente. Ave Maria, Nossa Senhora, aqui na voz desta grande artista que é Ágata, uma das grandes vozes da música portuguesa. Agora vem aí uma canção, e esta canção acho que é dedicada para... Para o Senhor Monteiro, e não esquecendo a Madame Carvalho também, e para todos os doentinhos que estão a sofrer neste mundo, e para as pessoas da guerra também, e que deseja tudo bom, muita saúde, e um ótimo domingo a todos. Então, vocês queriam telefonemas, agora já os telefonemas, isto já é até a mais. Mas podem continuar, e assim é que nós gostamos de ter trabalho para aqui os nossos amigos, o Sr. Lourenço e a nossa amiga Cátia. Força! São empunhos para amar, de Bragança ao Alentejo, enormes desejos de te reencontrar. Sem pudor, eu vou cantar até estar rouco e ver o sol raiar. Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o bailarico, a Márcio Manjerico, a festa não demora. Agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até a vontade que eu já tenho de te ver, as saudades de te poder abraçar. Quero respirar Lisboa, sentar na Madragoa, ver o Tejo correr livre para o mar. Tenho os lábios mais que prontos para sorrir, tenho o coração em fugas para amar. Em Coimbra fui estudante e no Douro navegante, assim é meu Portugal. Estreito ao meu redor, é tempo de viver a vida sem pudor. Eu vou cantar até estar rouco e ver o sol raiar. Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o bailarico, a Márcio Manjerico, a festa não demora. Agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até depois da noite triste, o novo desiste, esta nossa hora. Agora libertam-se as amarras, as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o bailarico, a Márcio Manjerico, a festa não demora. Agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até depois da noite... Ai, grande Tiago Silva aqui com a sua concertina Aurora. Um tema popular, não é? Bem. É um tema bem popular que ele canta aqui lindamente. Agora vem aí Graciane Saga com o seu Lenço Branco. E vamos ouvir, foi pedido de Monsieur Henrique Lourenço por

para o neto Isaac, que fez 2 aninhos, e o Ryan, que faz hoje 4 anos. Ela deseja aos dois um feliz aniversário com muitos beijinhos e dá um beijinho a todos os netos que ela tem, a Dona Raimundo, 9 netinhos também. Então vamos ouvir Parabéns de Jorge Ferreira. A família portuguesa é uma família numerosa. É verdade. Eu, pelo menos, tenho 7 irmãos. Alegria. 2 irmãs e 5 irmãos. Somos. Grande família. E tu, quantos sois? Nós só somos 2. Já são tempos diferentes, mas já os meus pais são. Deixa-me ver. O meu pai era o 6 e a minha mãe também são 6. Antigamente era assim, o que é que queres? Não havia televisão, tinha que se ocupar. Fazia-se o cinema. E aqui o senhor Lourenço. Vamos lá então ouvir. Parabéns, parabéns. Se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, por esta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera, e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, por esta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida, que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Então, parabéns para aqueles que estão de parabéns, simplesmente, esta semana. Portanto, agora continuamos com uma música que nos foi pedida também do ouvinte, e vai ser em francês desta vez. Mas ele é muito querido pela comunidade portuguesa, ele chama-se Frédéric François, Tout ce qu'on aime. A Tout ce qu'on aime, ah, ça tombe bien, j'ai une dédicace aussi là-dessus. Dedicação de Madame Colette para todas as grand-mères, que ela também é uma grand-mère, e desejo um bom domingo a todas as grand-mères. Ok, et eh ben moi j'ai une dédicace aussi, bah ça tombe bien parce que c'est exactement cette chanson. C'est de la part de Nini, d'Alison, d'Enzo et de Noah pour la meilleure des mamies avec de gros bisous. Ils lui disent qu'ils l'aiment très très fort et effectivement c'était Frédéric François à Tous ceux qu'on aime. Donc de Nini, Alison, Enzo et Noah pour leur mamie qu'ils aiment fort. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère. j'aurais dû aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants. On peut chanter, allez. Pareil que les auditeurs y chantent aussi. Il suffira d'un simple geste et d'entendre vos voix pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagne. Abaladé, Frédéric François, hein, très très belle chanson. Qu'allons-nous écouter maintenant? Maintenant, on va écouter Agatha, com aquele perfume de mulher. É traição. Está apaixonado, c'est pas possible, il va nous passer le CD en entier. É traição do perfume. É traição. Eu só te digo. Ele foi cheirar o perfume da outra mulher. Si tu ne passes pas ces chansons-là, moi à midi et demi, je m'en vais, je te laisse les papiers, tu te débrouilles. Mais je pouvais pas. É por isso mesmo que a gente não pode chegar a casa a cheirar o perfume da outra mulher. Tu m'étonnes. Não queremos levar uma chicotada. Não deve, não se deve. Se não, chicotada. Vamos ouvir então o perfume de mulher. Desconfiava quando tu chegavas tarde a jantar e sem qualquer conversa dizias depressa estive a trabalhar. Tu sentavas-te à mesa e com safadeza mentias para mim. No teu jogo e punha as mãos de fogo que não era assim. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Que ao limpar teu fato, ai, eu descobri. Sim, os sonhos agitados que tinhas a meu lado, dizendo sem fim o nome de quem tu amavas, por ela chamavas, mesmo ao pé de mim. Por isso sai, sai da minha vida. Mas tu lá no fundo pensavas que não. Nem sequer disfarçavas as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo que são, são da mesma dona, desse novo aroma que trazes contigo. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Gueta nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora continuamos aqui com mais uma música em francês. Ele chama-se Ninho e Lettre à ma femme. E a dedicatória, penso eu que é ali a nossa amiga Kátia que tem a dedicatória. Mas ela por agora está ao telefone. Mas sim, ela já chegou. Já alô? Alô? Oui, alô, alô? Comment non, ça va? Bonjour. C'est une dédicace, alors on y va. Donc, c'est, ah, voilà. C'est la part de sa maman pour Johanna de Fleury-les-Aubrais qui fêtera ses 16 ans demain. Avec plein d'amour et le petit message c'est qu'elle reste telle qu'elle est, elle l'aime très très fort. Donc de la part de sa maman pour Johanna, en lui souhaitant un joyeux anniversaire, 16 ans demain. T'imagines, ils sont loin nos 16 ans à nous. Hein. Et on va écouter une musique différente. On a une belle jeunesse quand même. Oui, moi, je regrette. Parce non, que le temps qui court, fallait mieux avoir 16 ans il y a quelques années. Peut-être, que c'était différent. Il y a du bon dans les deux côtés. Et là, on écoute Ninho. Lettre à une femme. Mes erreurs, et si Elsa, il m'a trouvé, il y aura des cris, des pleurs. Je dois faire de toi ma femme, j'en ai vu des milliers, des centaines. Moi, je suis à l'eau du bac, à mes côtés, il me faut une panthère qui ressemble à ma mère. À la vie, à la muerte. À la vie, à la muerte. J'oublierai peut-être par fierté, la reine du royaume, c'est tout. Ma fille, ça sera une princesse. Je voulais juste la paix, moi et ma belle dans le classe S. Comme il y a moi, c'est que nous deux, fuck la reste. C'est toi la best, la classe à faire. Si c'est trop la guerre, à toi mon bébé, à toi ma future femme. Il y aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé. Je le vois dans ton sourire. Je te ferai plus jamais souffrir. Et tes copines disent que c'est mort, un avenir avec Annie. Mais c'est peut-être William qui veut construire une famille. Une putain de vie d'artiste, une putain de vie d'audit. Qu'elle m'aime à la folie. Je sais qu'elle est jalouse, d'un bas et en choquée. Je dis, je dois faire de la maille. Elle me dit, fais attention quand même, car si tu tombes, je tombe aussi. Ne viens pas gâcher nos projets, j'ai pas que ça à faire de ma vie. Compris, et que nous deux dans le bolide. On se balade depuis tout à l'heure, j'ai clé des portes de Paris. Baby maman, de quoi t'as peur? J'ai son cœur dans la poche, mais avec elle brouille les pistes. Elle veut que je fasse des efforts, elle prendra la tête toute ma vie. La reine du royaume, c'est toi, ma fille, ça sera une princesse. Je voulais juste la paix, moi et ma belle là dans le classe. À toi mon bébé, à toi ma future femme. Y aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé. Je le vois dans ton sourire. Je te ferai plus jamais souffrir. Et tes copines disent que c'est mort, un avenir avec elle. Mais c'est peut-être William qui veut construire une famille. Une putain de vie d'artiste, une putain de vie de OG. Une putain de vie de OG. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Je sais qu'elle m'aime à la folie, bien sûr, hein. On y croit tous. On y croit fort. Comme, dur comme fer, comme on dit l'autre. On continue, allez. Alors, avec Paulo, comment est-ce que je Paulo Alexandre Vinho Verde. On m'avait demandé Roberto Leal, c'est la même chose? Pas tout à fait. Ah. Là, c'est la même chanson. Ouais. Mais là, c'est l'original et l'autre, c'était une reprise. Alors, c'est la part de Monsieur Pereira d'Oliveira pour Monsieur Alcindo, pour la famille Pereira, pour Fernando de Saint-Cyr-en-Val et Fernando, Monsieur Fernando de la Chapelle Saint-Mémin. Donc, à tous un bon dimanche. Et nous allons écouter Vinho Verde. De Roberto Leal, le final. Ouais, on va essayer, vamos allez. Ouvrir Roberto Leal, Vinho Verde. On veut faire plaisir à nos auditeurs. Bah oui, là, il est 11h43. Vous pouvez continuer à nous appeler. Tout d'un coup, on a eu un petit coup de speed, là. Tout d'un ouais, coup. Ça fait du bien, ça fait. Ça change, hein. Ça vous a réveillé, en tout cas, vous deux, hein. O senhor Lourenço e o senhor Lionel já estavam aqui meio adormecidos. Tout d'un coup, avec vos appels, ça les a réveillés. Donc, n'hésitez pas. T'as vu, les vieux, ils t'embêtent moins. Hein. T'as vu, hein? Ils sont plus sympas que le petit Jérôme, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Allez, on écoute. Mais c'est pas fini, attention. Vinho Verde. On peut se manger à la fin, oui. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nem pé. Tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taverna de Braga Monção. E assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar aldeia branca que deixei atrás do triste, o velho Luiz, em que deixara tudo quanto existe para ser feliz, a mãe com a mãe, a casa, o pai, o campo, o mar. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vai ver. Ai, vamos lá brindar com moderação, não é? Mas ainda é cedo para o verdinho, não é? Ainda. Oi, é. Não, um para o senhor Lourenço, não é que ele estivesse na caça, já estava no aperitivo. Ah, isso, bem. Mas é que a gente não passa sem isso. Mas tinha que ser com um bom presunto ali, um bom salpicão. É bom, um bocadinho presunto com pãozinho fresco. Ai, que bom. Passa bem. Ai, não. Então, depois deste brinde, não com o vinho, mas sim com a música, nós aqui só brindamos com a música, não é? É isso mesmo, é proibido o álcool aqui. Portanto, agora vamos brindar com Mike Brandt, uma música de Mike Brandt, uma das grandes vozes, das grandes vozes francesas dos anos 70, 80. Que os portugueses também andaram, toda a comunidade, e ele vai cantar o quê? Alors, on nous avait demandé les yeux de ma mère. Alors, t'as trouvé ça? Elle a gardé ses yeux d'enfant. C'est probablement cette chanson-là, voilà. Et ben, alors, on écoute Mike Brandt. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Mike Brandt, elle a gardé ses yeux d'enfant. Ah oui. Nous allons continuer avec Marco Polo, Nossa Senhora. Donc, c'est de la part. Laissez-moi chercher mes petits papiers. Mes petits papiers. Okay. Ah, voilà. C'est de la part de son mari pour Madame Magalhães de Saint-Jean-de-la-Ruelle. En souhaitant un bon dimanche et plein de bisous. Si. Vamos ouvir então Marco Polo com Nossa Senhora. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Oh, mais uma vez, Nossa Senhora, dei a mão a todos os ucranianos. Infelizmente estão a passar momentos horríveis, né? Nem vale a pena imaginar. Portanto, para eles, está toda a nossa força para eles. Agora continuamos, vamos até ao Brasil, uma música mais alegre, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, você demandou de la famille Cousin e Alves por José, Eli e Alice, en souhaitant un bon dimanche et plein de gros bisous. Donc on écoute une nouveauté. Ça nous beige. C'est une nouveauté. On écoute, on découvre. Me embaraça num beijo, me embaraça. Me embaraça num beijo, me embaraça num beijo, me embaraça num beijo. Eu tenho um beijo guardado, olha-me apaixonado, querendo teus lábios de mel. Deixo o bom senso de lado, peito carnavalizado, bem que eu te ensino a viver. Pode atrapalhar nós dois, então sim. Tudo é permitido nessa festa, tudo é colorido. Ai, ai, ai. Nossa, vou girando nesse louco carro. Tocada aqui, lembrar o carnaval no Brasil. E agora vamos aos nossos compromissos comerciais e depois voltaremos novamente. Pausa do café, vamos lá. Onde vous pourrez-vous faire de bonnes affaires?

ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma gota de luz. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar, é a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra se luz. Ganhar, e mesmo sem ver acreditar, é vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar, e creio que a noite sempre se que sim, que o melhor esteja para chegar para si, para nós, para todos. E agora continuamos com Dino Meira. Então foi pedido da parte de Nina para toda a sua família que a ama forte, e então que lhe deseja um bom domingo, e também para o auditório da Rádio Arco-Íris e para nós. Obrigada a ela, vamos muito ouvir muito Negro obrigada. Destino. Um bom domingo obrigada. Para si. Falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Nesta vida tudo nasce amor, nascem tantos animais, mas o trigo que é do campo, nascem ilusões perdidas, nasce o medo de viver amor. Só não nasce em mim coragem, amor, amor, amor, coragem para te esquecer. Meu destino é assim tão negro. Quem não conhece esta música? A fita passou muitas vezes no automóvel, é? É verdade. Quando se ia para Portugal na viagem eram 20 e tal horas. É, agora, sim, felizmente, ao fim. Ui, ainda bem que já não é tanto. Ai. Nossa. Agora, vamos continuando. Senhores. E agora vem aí um bacalhau, não é um bacalhau à rádio. Já temos saudades do bacalhau à rádio, destas jantaradas que a gente fazia aqui. Já temos saudades, ó. Mas não vai a ser o bacalhau à rádio, agora vai ser o bacalhau quer alho. Vamos ouvir, e foi pedido de Madame Maria do Céu para a família Fontes, para a Rosa Maria, para a Madame Pinheiro, para os animadores, para todos os doentes e para todas as avós. Vamos ouvir então. E eu ofereço a todas as cozinheiras da Rádio Arco-Íris que já trabalharam para a rádio. Ah, exato. E um petit bonjour à Florent Amigo, que está à l'écoute, évidemment, comme toujours, pour enregistrer l'émission. Un bonjour à lui, un bon dimanche. Et on est prêts. Ai, o bacalhau caralho, aqui no programa do Telefone Toca. E continuamos. E agora come-se muito bacalhau, nesta altura come-se muito bacalhau, muito peixe. Ai, é bem bom. Mas agora, porque estamos na... Será que é quaresma? Estamos na quaresma, é verdade. Era às sextas-feiras. À sexta não se come carne. Não, senão é pecado. Às quartas... Quarta-feira de cinzas. Ah, também é a quarta? É. Olha, pensei que era só sexta. Quarta-feira é o dia de quarta-feira de cinzas. Ah. Oi, mas se não é à sexta-feira. Eu só sei que é à sexta. Eu acho que é à sexta. Mas e depois há dias especiais também que... Ai, tu és um católico, cuidado, conheces bem a religião e os hábitos. Não sou praticante. É verdade, olha, eu estou a brincar, mas sou igual. Tá, antigamente eu conhecia antes, muito isso, que eu ia todos os domingos a benzer à missa. E é bem ir, é bem termos, agora, e é bem termos fé. Pois, hora, exato. Eu, em primeiro, já estive no seminário durante praticamente 4 anos. Ah, é? Portanto, sei o que é a religião. Bem. Ah, muito bem. Bom, depois deste bacalhau, caralho. Vamos continuar com os 4 e meia. É melhor que estar aqui a contar a vida. Minha pessoal, mãe lá está sempre certa de la part de Pablo e Lisandro pour leur mamie, lui souhaiter une bonne fête pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour eux. Un bon dimanche à elle et plein de gros bisous donc de la part de Pablo et Lisandro pour leur mamie. Et on écoute os 4 e meia. Ela disse-me ao jantar: tens o prato para acabar. A cenoura é para comer, dos teus olhos vai fazer duas estrelas a brilhar. Ela disse: meu menino, tu ainda és pequenino, mas o tempo corre louco e todo o empenho é pouco para guiares o teu destino. Ela lê no meu olhar, ou na minha alma aberta. Não sei bem como consegue, mas por muito que eu está sempre certa. Ela disse-me: atenção, vai vestir o teu blusão. Olha que madrugada, já faz frio e há geada, e não estamos no verão. Ela disse: tens de ver o que está a acontecer. Olha que essa rapariga é muito mais que uma amiga, e não a queres perder. Ela lê no meu olhar, ou na minha alma aberta. Não sei bem como consegue, mas por muito que eu nego, minha mãe está sempre certa. Tem cuidado, vê se abrandas um bocado. Não ponderas nem sossegas, não pertences nem te entregas de verdade a nenhum lado. Ela disse: meu rapaz, sabes bem do que és capaz. O mundo espera por ti, segue em frente e sorri, não queiras ficar para trás. Ela lê no meu olhar, minha mãe está sempre certa, um lindo tema aqui dos 4:30, música diferente, por vezes também é bom ouvir, não é assim? Muda, sim, descobrimos novas músicas. Exato. Parabéns a esta nossa ouvinte. Agora, Roberto Carlos, ele vem aí com a cor do amor. Qual é a cor do amor? Alors, eu tenho uma dedicatória da parte do Sr. António Lourenço para Manuel Lourenço, Henrique Lourenço e Fernanda Dias dos Santos. A todos um ótimo domingo. E você tinha uma dedicatória da Rosa Maria? É da Rosa Maria para Maria do Céu e para Madame Pinheiro também. E para nós, que ela diz que a gente que passa um bom domingo. Ah, obrigada. Bom domingo à Dona Maria, à Rosa Maria. À Rosa Maria. E eu também ofereço esta música para todos os meus amigos e amigas. Você me deixa enlouquecida, faço tudo para você notar. Quero ser bem mais que sua amiga e vou ter que me arriscar. Minha boca está querendo te dizer que deseja ardentemente um beijo seu. E se não perde tempo e vem me ver, que o teu desejo é tão forte quanto o meu. Ah, eu sei, eu sinto através do seu olhar. O nosso amor tá pra nascer, eu sei. A verdade acabou de começar. Falar. É uma questão de tempo, agora eu sei. Um grande amor está no seu olhar. Você é o brilho de uma estrela no azul desse sentimento. Então vem, me abraça forte, se entregue a esse momento. Já nem conto mais as vezes que te pego olhando assim. Já não durmo mais pensando que também pensa em mim. Minha boca está mandando te dizer que deseja ardentemente um beijo seu. Vê se não perde tempo, que o seu desejo é tão forte quanto o meu. Eu sei, eu sinto através do seu olhar. O nosso amor tá pra nascer, eu sei. Na verdade acabou de começar. Ah, eu sei, só me falta coragem pra falar. É uma questão de tempo, agora eu sei. Um grande amor está no nosso olhar. Eu sei, eu sinto através do seu olhar. Grande voz de Roberto Carlos aqui com Lia Soares. A cor do amor, como é bom ouvir-te. Continuamos com as nossas dedicatórias e agora vem aí vários artistas da música portuguesa, pai amigo, pai querido. E então é da parte de Paulo e do Rui e de Lina, que diz que é para o seu pai. Porque o seu pai morreu faz hoje 8 dias e era Sapereira Silvão. E para nós também, que desejam um ótimo domingo, e eu para eles que tenham muita coragem e um ótimo domingo. Então vamos ouvir, querido pai. E os nossos sentimentos, então. Vamos ouvir, querido pai, não é esse Lionel? Querido pai, querido pai. É em cima? Sim? Deixa ver. Não. Há bocadinhas. Ou põe à frente. Põe em haut. Filho e pai. Não. En haut. Tout en haut, là où tu as écrit. Querido pai. Querido. Clique en haut. Querido rajoute père. Querido. Devant. Voilà, c'est bon. Voilà. On va y arriver, hein. Il est midi 25, on a le temps, oui. C'est dimanche. Ah non, ça, ça, c'est pas, la même chose. Tout va bien. C'est la même chose. Bon, bah, bon, on va c'est écouter ça. Allez. Voilà. Allez, on écoute. Tenho seu cabelo branco, tenho ainda mais encanto por onde vai. Lembro quando era pequenino, que olhei para ele com mais carinho, meu velho pai. Esses conselhos que me dava, por vezes não acreditava. Mas não esqueço, agora eu sei que tinhas razão, e do fundo do coração eu te agradeço. Querido pai, para sempre serei teu amigo, e onde estiveres eu estarei contigo, sempre. Tony Carreira, ele que esteve aqui em Orleans e fez imenso sucesso. A Cátia esteve lá para aplaudir. Não estive. Ah, pensava que havia de ter ido, é verdade. Eu, por acaso, não foi possível, já não estava, mas... Exato. Era dia 21 de fevereiro, acho eu, ou 6, já não sei. Era em fevereiro, já não me lembro. Vamos continuar. Alors, c'est de la part de Fabio et de Leandra pour Mamie Maria et Mamie Tina. Pour leur souhaiter une bonne fête des grands-mères avec plein plein de gros bisous. Ils les aiment très fort. Et on écoute Linda de Souza quand avec l'étrangère. Elle a les yeux noirs de sa mère et sa tendresse et ses colères. Elle ose dire qu'elle en est fière, l'étrangère. Elle a gardé une carte postale de son village de Portugal. Elle a des souvenirs qui font mal, l'étrangère. Bien sûr, elle a changé de vie quand elle est arrivée ici. Elle n'avait pas un soleil, l'étrangère. s'est habituée à Paris. Elle aime les gens de ce pays et de fado aux mélodies populaires. Elle chante avec le soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante pour les pauvres gens, pour les rois. Elle chante tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit. De son côté de la frontière, elle n'a jamais connu l'hiver. Elle sait le prix de la misère, l'étrangère. Elle n'a rien oublié de ceux qui chantent avec les larmes aux yeux. Alors elle est restée pour eux la lumière. Elle chante avec le soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante pour les pauvres gens. Elle chante tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit. Elle aime les enfants derrière, les grands gâteaux d'anniversaire, les vacances au bord de la mer, l'étrangère. Elle a peur de te dire je t'aime, elle est un peu carton ancienne, elle a le cœur de bohémienne, l'étrangère. Il faut la prendre dans tes bras, il faut lui murmurer de voir qu'elle n'a jamais été pour toi étrangère. L'étrangère, Linda de Sousa, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Estamos praticamente na reta final do programa do telefone. Do telefone toque. E onde vai écouter? Agatha, faz-te a vida, moça. Ah, está bonito. Faz-te a vida, está bonito, está. Agatha, que brevemente vai estar presente em Orleans no espetáculo com a Rádio Arco-Íris, 30 de Abril. Então eu começo a preparar. Fasta. olé, olé. Vamos nos fazer à estrada, mas é para ir almoçar. É. Hã? Esta é uma das últimas músicas. Temos depois a Celine Dion, que vai a ser outra. Mas música com muito ritmo, esta música de Agatha. Já dá vontade do bailarico com isto. Ela que tem uma multidão de músicas, a Agatha, como Está Bonito, Comunhão de Bens, etc, etc. E então é com esta última música que nos vamos despedir dos nossos ouvintes? Sim. É, sim, senhora. E então é da parte dos 7 filhos de Cecilvano Faria, que faleceu faz uma semana. Então, para eles, uma muita, muita coragem e um ótimo domingo. E vai a ser a música de Céline Dion. Céline Dion, je vais parler à mon père. À mon père. Donc on vous souhaite à tous un bon dimanche. Passez une bonne semaine. Et on vous dit à dimanche prochain. É triste acabar com uma canção assim. Ah bah alors on danse, on en met une autre. Ouais, allez, d'accord, ok. Allez. Allez. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau, je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire et voir ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver la couleur du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor où l'île est pure, où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune, et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Céline Dion. Une musique triste, donc pour la famille. Quel était le nom, Monsieur Lorenzo, de la famille qui a appelé pour On est tout cœur avec eux. Oui, en tout cas. On leur souhaite plein de courage. Oui, c'est la famille Sylvain Faria. Voilà, donc plein de courage à eux Et nous allons écouter donc la dernière. La dernière, toute dernière. E é disto que o povo precisa, não é? É da festa, alegria, tristezas. Já há muitas. Ah, já há muitas. Nós queremos aqui. Pensar em coisas positivas. Queremos que a Rádio Arco-Íris leve, mas é festa. Coisas, festas e muitas coisas boas. Então é disto que precisamos. Bom domingo a todos. Bom domingo, até à próxima. Até domingo, estarei aqui. Sim. Ora, então eu estarei cá terça-feira, se Deus quiser. Exato. E desejo um bom domingo a todos. E foi um prazer estar aqui com o seu Lionel e Cati. Também foi para nós. Ajudou a pegar a atender ao telefone, que houve um momento em que... Foi um grande orgulho de estar aqui com vocês. E um muito obrigado para vocês todos e um bom domingo. Obrigada a nós. Até domingo. E o prazer foi para os nossos ouvintes, penso eu. O que o povo precisa é de uma festa e tirar a camisa. De festa, aqui ninguém vai parar. Estes são os quatro menes que te põem a delirar. É dia de festa, é dia de vir dançar. Hoje há festa aqui na aldeia e escolhe já o teu par. Porque se a festa ser boa, tem de haver um bailarino. Dá para todos dançar, seja pobre ou seja rico. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa a suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa e tirar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa a suar a camisa. Tem que tirar a camisa. A Maria com uma mel, a Rosinha com um qualquer. Aqui a festa é boa, até sobra muita mulher. Bacalhau que termina hoje, 6 de março. Muitos portugueses